Você tem que ser malandro. A maior malandragem do mundo é viver. Você tem que ser malandro. Você tem que ser malandro. Você tem que ser malandro. A maior malandragem do mundo é viver. Tem que saber entrar, tem que saber sair. Respeitar na humildade pra poder progredir. Vacilou, chicote, estrala, diaramente caiu aqui. Os garotão não tão sabendo viver, viver. Dificilmente vai entender que as pratos, boné de marco, cheiro da massa. Não define você, cola na praça, bancando mala, mostrando a arma. Andando com os caras mais sujo que pode arar. Se trombos farda, troca bala, se acha o rei da quebrada. Não respeita os moradores, dá tiro pra cima, assustando as criancinha. Malandro que é malandro, respeita sua vila. Isso não é ser malandro, isso não é ser malandro. Malandro que é malandro, nego, sabe viver. Você tem que ser malandro, você tem que ser malandro, você tem que ser malandro. A maior malandragem do mundo é viver. Você tem que ser malandro, você tem que ser malandro. A maior malandragem do mundo é viver. Respeite pra ser respeitado, primeiro ato. Caixão lacrado, se pagar de gato é aceitável. Conheci vários que aqui já é sepultado. Guerra de bairro contra bairro só tumultua. Corpos pelas ruas, precisamos de soldado. O inimigo tá nas ruas, desfilando nas viaturas, crucificando favelado. Precisamos de mandelas, grandes, mal defender a nossa causa. Esse é o objetivo, ajuda a comunidade no que for preciso. Sei que não é fácil, condecorado, marginalizado. O sonho da mídia nos vê encarcerados. Só que a malandragem aqui denuncia. Foda-se a mídia e suas leis racistas. Só que a malandragem denuncia. Pela quebrada negou, até perco a vida. Você tem que ser malandro, você tem que ser malandro. A maior malandragem do mundo é viver. Você tem que ser malandro, você tem que ser malandro, você tem que ser malandro. A maior malandragem do mundo é viver. A maior malandragem do mundo é viver.